I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Diane? Se macaco ficar em frente a uma máquina de escrever por uma quantidade de tempo infinito, é quase que certo que ele escreverá a obra completa de Hamlet ou qualquer outra peça de Shakespeare. What? What the fuck? Esse é o Teorema do Macaco Infinito, uma metáfora que mostra o quão complicado é usar números finitos e infinitos numa mesma equação. Quer dizer, se os recursos como o tempo são infinitos, então qualquer coisa que não seja infinita, mesmo que tenha uma probabilidade ridícula de acontecer, vai eventualmente acontecer. Deu pra entender? Se você não entendeu, não tem problema, porque na história que eu vou te contar hoje, ao invés de um macaco, a gente vai ter 100 mil macacos em frente a uma única máquina de escrever. E enquanto metade deles estão gritando uns com os outros, tentando desesperadamente cumprir um objetivo simples, a outra metade fica jogando merda no ventilador e rachando o bico de tudo. E isso é lindo. That's fucking beautiful. Olivia, essa frase não é minha, apesar de que eu gostaria mesmo que fosse. Ela é de um dos participantes do Twitch Plays Pokémon, a maior partida coletiva de um jogo de videogame da história do planeta Terra. E no episódio de hoje do Ctrl F, eu vou te contar sobre essa linda narrativa que envolve deuses, falsos profetas, sistemas de governo, protestos e até Bird Jesus. A música que você está ouvindo é Easy to Lay for Me, do Beowulf, e o link para o Spotify dele tá aqui na descrição. Eu sou o André, e sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Ai, Olivia, hoje eu tenho um puta desafio com você, porque o Twitch Plays Pokémon é uma história super complexa, e como você conhece pouco sobre o jogo e a plataforma que protagonizaram esse momento histórico, vai ser bem difícil. Mas, vamos lá. Primeiro eu preciso te explicar rapidamente o que é o Twitch. Bem, ele é uma plataforma para fazer transmissões de vídeo ao vivo, tipo as lives do Instagram ou do Facebook. Só que ele é voltado principalmente para streams de jogo, como LoL e Dota, certo? Não. Esse é um resumo bem simplório da plataforma, mas eu acho que é o suficiente para eu contar essa história. E o outro protagonista é o Pokémon Red, que é o primeiro jogo da franquia Pokémon. Ele foi um jogo extremamente popular no mundo todo e foi responsável por tudo que nós temos de Pokémon hoje, desde as animações do Ash e do Pikachu até as dezenas de continuações do jogo que existem. Basicamente, Olivia, o Pokémon Red é um jogo de aventura no qual você desbrava uma região cheia de monstrinhos superpoderosos em busca de se tornar o mestre Pokémon. Só que ao mesmo tempo, ele é um RPG de turno. Ou seja, todas as batalhas Pokémon que existem são batalhas que eu escolho uma ação do meu bichinho, aí ele faz essa ação, tipo atacar ou fugir. Depois o oponente escolhe a ação dele, e aí depois sou eu novamente, depois ele novamente, até que um dos Pokémons consiga ou fugir ou derrotar o adversário. E esse jogo também é um puzzle, que é um jogo onde você enfrenta alguns desafios de lógica enquanto anda com seu personagem. A história do Pokémon Red é super simples. É basicamente isso aqui, você é o Red, um garoto de 10 anos que quer se tornar um mestre Pokémon. E para conseguir fazer isso, você precisa capturar alguns Pokémons bem fortes, treiná-los para enfrentar os 8 líderes do ginásio e depois vencer a Elite Four. Só que no meio dessa aventura, surgem outros inimigos, como a Equipe Rocket, que são os terroristas que querem dominar o mundo, e o seu rival, que é o Blue, um cara bem babaca. Temos que pegar Pokémon. Então é isso, você caminha de cidade em cidade, derrotando os líderes do ginásio, capturando Pokémons, até chegar finalmente na Elite Four e ganhar o prêmio de campeão. Ele é campeão! Só que apesar da simplicidade da história, o jogo é relativamente complexo, porque cada tipo de Pokémon tem algumas habilidades próprias e são bons contra uns e ruins contra outros Pokémons. Tipo o Pikachu, por exemplo. Ele é um ótimo Pokémon para lutar contra a água, porque os poderes de raio são bons contra Pokémons de água. Só que ele é péssimo contra Pokémons tipo pedra. Além disso, cada Pokémon pode aprender ataques bem específicos que tem diferentes funcionalidades e probabilidades de acertar o oponente. Pra te dar um exemplo, se eu tô no meio de uma batalha e falo pro Pikachu usar o Thunder, que é o ataque mais forte elétrico nesse jogo, ele só tem 70% de chance de acertar. Já um ataque mais fraco, tipo ataque rápido, quase que ele nunca erra, mas ele tira menos dano. E ele não é elétrico nesse caso. Pikachu! Bom, eu não vou ficar muito nessa história não, porque eu não acho que a gente vai precisar de todas as informações, mas é só pra você ter uma noção de quão complexas são essas regrinhas. Só que tem um porém aí. Toda essa meta pode ser simplesmente superado se você treinar seu Pokémon pra caralho. Tipo, se eu pegar uns Pokémons aleatórios e treinar eles muito, muito, muito, subir muito eles de level, é provável que eu consiga vencer o jogo. Então, qualquer garoto de 10 ou 12 anos com um conhecimento mínimo de inglês para poder vencer os puzzles, né, consegue zerar esse jogo em alguns dias, tá? Beleza, acho que agora você vai conseguir entender um pouco mais das dificuldades e das facilidades que os participantes do Twitch Plays Pokémon tiveram que enfrentar nessa história, que eu vou te contar a partir de agora. Vamos lá! Olivia, no dia 12 de fevereiro de 2014, um programador ou programador australiano, que preferiu manter-se anônimo até hoje, criou o canal chamado Twitch Plays Pokémon, com a intenção de ver como que as pessoas reagiriam à sua proposta de deixar o controle do jogo nas mãos de quem estava assistindo. Isso porque, como eu te falei, o Twitch ele é conhecido por conta dos streams de jogos, ou seja, você entra lá para ver os outros jogando. Mas no caso do Twitch Plays Pokémon, ou TPP para os mais íntimos, quem jogavam, na verdade, eram as pessoas que podiam controlar o jogador digitando lá no chat o botão que gostaria que fosse apertado no jogo. Então, se eu escrevesse lá no chat deles up ou down, o bonequinho fazia exatamente essa ação. E o Pokémon Red é um jogo com poucos botões. Além dos básicos de direcionamento, né, tipo up, left, right e down, só existiam outros três botões, que era o A para interagir, confirmar as ações, o B que era para voltar dos menus ou sair dessas interações, e o Start, que é para acessar o menu. Só que imagina 1000 pessoas digitando ao mesmo tempo comandos para o Red. Isso torna praticamente impossível prever as ações do personagem. Agora imagina 100.000 pessoas tomando decisões do personagem e se delicie com essa ideia de caos. Essa mente maluca coletiva que puxava as cordinhas do protagonista ficou conhecida como Hive Mind, que em tradução livre fica mente de colmeia. E no começo desse stream, pouco se sabe o que aconteceu, porque o número de pessoas assistindo era pequeno e ainda não havia ninguém gravando o jogo. Esses dias, onde a história dos acontecimentos era passada só de boca a boca, onde não existia nenhum registro das experiências vividas em coletivo, ficaram conhecidos como os Dias Perdidos. Na real, foi apenas durante um dia e 11 horas que o jogo ficou para sempre esquecido, porque a partir da data da primeira gravação até o fim do jogo, todos os momentos foram gravados. E já depois do primeiro dia, o jogo simplesmente já tinha explodido na internet. Acho que por conta da popularidade dos jogos de Pokémon no mundo todo, né? Da relativa simplicidade do jogo, e também por ser um RPG de turno, que não exige que você tenha que apertar um botão específico na hora certa para passar. Isso fez com que o jogo, já no segundo dia, tivessem milhares de pessoas assistindo. Mas, de volta aos Dias Perdidos, foi sob o véu dessa época misteriosa que o maior evento do jogo aconteceu. O encontro da Hive Mind com o Helix Fossil. Olivia, o jogo estava acontecendo normalmente, né? Com a galera controlando o protagonista de forma meio maluca, batendo nas paredes e tal. Só que até esse momento, a comunicação, os objetivos e a maneira como a galera enxergava os desafios estava estritamente ligado à história e os objetivos do jogo, que era fazer o Red, o protagonista, virar o mestre Pokémon. Mas depois do encontro com Helix Fossil, tudo mudou. As narrativas que envolveram todos os acontecimentos a partir deste dia e o próprio interesse das pessoas no jogo foi ressignificado para nunca mais ser o mesmo. E Imagina uma quebra de linha temporal. Só que em vez do tempo ter sido modificado, o que mudou foi a mitologia Pokémon. Isso porque até então as pessoas estavam envolvidas na mesma linha comum de símbolos e histórias do Pokémon, que todo mundo que já jogou viveu. Mas, sob a influência da sabedoria do Sr. Elix, uma variação narrativa rompeu-se da original, criando novos mitos, novos desafios e, o mais importante, uma nova maneira de encarar o jogo. Tudo começou no Monte Moon, que é uma caverna sem muita importância na história original, onde o jogador precisa escolher entre dois itens, o Elix Fóssil ou o Dome Fóssil. Não tem muito segredo, porque para você passar você precisa escolher um desses fósseis, só que você pega eles e tem que guardar eles até o final do jogo, quando você pode ressuscitar essa pedra em um Pokémon pré-histórico, que nem é tão legal assim. Então, para quem, assim como eu, jogou sozinho, esse é um dos momentos menos marcantes. Só que ao escolher o Elix Fóssil, a Hive Mind fez um vínculo com este objeto que nunca mais seria rompido. Isso porque esse item ele vai para a mochila do Red e não dá para jogar ele fora, nem vender, nem fazer nada até chegar a hora certa de revivê-lo. Então toda vez que o pessoal apertava Start ou no meio da batalha Pokémon selecionava os itens da mochila, no meio daquele caos de pessoas apertando botões, o Elix Fóssil era constantemente selecionado. E aí, para explicar o inexplicável, as pessoas do stream começaram a criar uma história meio que para dar significado para essa ação. Então, a galera do chat começou a dizer que toda vez que aleatoriamente esse item era selecionado, na verdade, o personagem estava consultando a sabedoria do Elix Fóssil. E aí, com o tempo, essa sabedoria evoluiu e se tornou mais uma proteção divina, responsável por tudo de bom que acontecia no jogo. Então, o Elix Fóssil já não era mais um simples conselheiro. Ele era um item sagrado, pelo qual a voz divina falava com a Hive Mind. Oh, concha mágica, o que devemos fazer para escapar da floresta de algas? Vai tomar no cu! Então, quando algo de bom acontecia, as pessoas no chat costumavam dizer Praise the Helix, que é louve a Helix. E foi assim que nasceu uma nova religião e mitologia dentro do universo Pokémon. Uma mitologia criada completamente fora dos padrões e dos conceitos do jogo, desenvolvido apenas para essa experiência coletiva. Com o nascimento desse culto, novos símbolos e comunicações surgiram o tempo todo na comunidade, que agora tinha sua própria narrativa, uma história nova, diferente do original, que estava sendo construída e alimentada conforme o jogo ia acontecendo. Empolgante! E se por um lado tudo de bom que acontecia fazia parte do plano maior do Sr. Helix, todo o mal provinha da sua contraparte, o outro fóssil que podia ter sido escolhido lá atrás naquela caverna, o Dome Fóssil. Ou seja, tudo que aconteceu na história do jogo depois desse momento foi ressignificado a partir dessa mitologia paralela que surgiu. Um dos exemplos de como tudo que acontecia no jogo era completamente transformado fora do jogo, nos chats ou nas comunidades que começaram a surgir a partir do jogo, eram os nomes que os pokémons recebiam. Porque toda vez que você captura um pokémon, você pode escolher o nome dele. Só que com um monte de gente clicando loucamente, os nomes eram tipo... E com o tempo, esses nomes aleatórios, que não dá pra mudar no jogo, eram substituídos nos chats por apelidos carinhosos que davam vida e personalidade pros pokémons. Um exemplo clássico é um Rattata que tinha recebido o nome de JLVWNNOO, que ficou conhecido como Jay Leno. O outro é o Charmander, que foi registrado como ABBBBBBBK, vai ser para sempre lembrado como Abe. E até um Pidgey, que ficou com o nome só de Pidgey, fez sua história no mundo Pokémon como Bird Jesus. E eu já te conto o porquê. Mas voltando ao mundo do jogo, depois de passar por aquela caverna, Mount Moon, a Hive Mind percebeu que os desafios seriam mais complexos do que eles tinham pensado. Porque quando o personagem captura 6 pokémons, eles ficam te acompanhando. E se você capturar outro pokémon a partir daí, eles vão direto para um PC, onde você pode ir lá e trocar o que você está em mãos com o pokémon do PC. Só que, lá no PC, o botão de trocar pokémon e de soltar um pokémon para sempre são muito próximos. Ou seja, toda vez que a Hive Mind tentava tirar um pokémon lá do PC, ela corria um risco seríssimo de perder um Pokémon valiosíssimo. E outro desafio que só faz sentido no TPP e não no jogo original são as elevações ou as bordinhas. O que acontece? No Pokémon existe uma mecânica em algumas bordas onde você só consegue ir em uma direção. Como se fosse um terreno mais alto, assim. Você consegue pular para a parte baixa, mas dessa parte baixa você não consegue retornar para a parte alta. Aí você tem que dar uma volta, achar tipo meio que uma escadinha e subir de novo para poder então descer. E numa parte bem específica do jogo, você precisa passar por uma borda que exige que você dê 12 passos seguidos na mesma direção sem cair para a parte baixa, né? Sem apertar down. Se você cair, você precisa dar uma puta volta para dar esses mesmos 12 passos e conseguir passar. Fácil, né? Só que a Hive Mind demorou 13 horas para conseguir fazer uma parada que em um minuto qualquer outra pessoa conseguiria. Você é louco, cachoeira. Muitos dizem, na verdade, Olivia, que era o Helix testando a fé do seu povo pela primeira vez. O próximo desafio era uma caverna quase que completamente escura. Para enfrentá-la, Hive Mind confiou na mão divina do Helix, que os levaria na direção certa. E por incrível que pareça, em menos de 4 horas, eles já estavam quase no final. Mas um dos seus pokémons, o Rattata, que não era o Jayleno, começou a usar um poder chamado Dig, que tirava a pessoa da caverna e levava ela por onde ela entrou. E aí esse movimento totalmente inesperado criou a lenda do Rattata Troll chamado Digrat, um filho da puta por atrasar muito o progresso do jogo, mas ao mesmo tempo engraçado pra caramba, porque ele fazia isso nas horas que você menos esperava. E depois de algumas tentativas, a liderança do Pidgeotto levou o protagonista ao fim dessa caverna obscura. E por levar o seu povo à luz novamente e depois vencer um dos líderes de ginásio praticamente sozinho, esse Pidgeotto recebeu o nome de Bird Jesus. Ele é um dos principais protagonistas dessa história, porque é o Pokémon que ficou mais tempo com a Hive Mind. E também foi o que teve algumas das batalhas mais épicas durante a jornada. E foi graças ao seu sacrifício no momento final do jogo que a Hive Mind conseguiu derrotar o Blue. E se o Bird Jesus representava a bondade e a misericórdia do Helix Fóssil, então em algum momento o seu algoz surgiria. Seu nome? Flareon, o falso profeta. Tudo começou, Olivia, quando a Hive Mind ganhou um Eevee. O plano era evoluir esse Eevee para um Vaporeon e dar a habilidade para ele de surfar e levar o protagonista para algumas ilhas que ele precisava ir para completar a história. Como o Eevee poderia ser esse salvador e ao mesmo tempo ter essa capacidade de andar pela água, tudo isso dava ele um tom meio messiânico. Só que sob a influência do Dome Fóssil, ou por um hilário acaso, ao invés de comprar pedra de água, que transformaria o Eevee no Vaporeon, o protagonista gastou toda a sua grana numa pedra de fogo. E para piorar essa situação, lembra que eu te falei sobre os perigos de depositar um Pokémon lá no PC? A galera ficou muito puta com o Eevee e tentou depositar ele lá no PC, para não usar a pedra de fogo nele e transformar ele num Flareon, que é a pior evolução possível. Só que ao invés de colocar ele no PC, a Hive Mind acabou soltando para sempre a Abby, que foi o primeiro Pokémon do jogo, junto com o Jayleno, que nunca mais foram vistos. Além disso, eles depositaram o Helix Fóssil lá no PC também. E quando tudo parecia perdido, eles ainda conseguiram evoluir o Eevee no Flareon, perdendo para sempre a possibilidade de ter um Vaporeon. Foi só então que o Eevee, agora Flareon, ganhou seu nome, o Falso Profeta, aquele que parecia a grande esperança do seu povo, provou-se um ser maligno que atuava em nome do Dome Fóssil. Então a mitologia criada agora tinha seus deuses, messias, demônios e falsos profetas. A luta entre o bem e o mal superava a história tradicional do Pokémon e deixava muito mais complexa, caótica e divertida. Isso tudo em apenas 4 dias e meio de stream. Mas ainda existia um longo caminho pela frente. A Hive Mind ainda teria que enfrentar perdas inestimáveis, lidar com o seu próprio caos, recorrer eventualmente à democracia, protestar pelos antigos costumes, capturar um arcanjo e, é claro, tornar-se um mestre Pokémon. Olivia, acaba aqui a primeira parte da história do Twitch Plays Pokémon. Eu resolvi dividir esse programa em dois porque eu estava com o seguinte desafio. Ou eu escrevia, gravava e editava esse programa com mais de uma hora de duração, só que eu não conseguiria publicar ainda nessa semana, ou eu cortava muito da história para poder compactar no meu formato. Só que nenhuma das duas alternativas seria legal para você que está ouvindo, nem para mim. Então eu achei melhor dividir em duas partes. Eu espero que você tenha gostado e que você esteja animada para o próximo programa. Não esquece de seguir esse humilde podcast lá no Spotify e recomendar para todos os seus amiguinhos e amiguinhas que gostam de Pokémon. Se quiser trocar uma ideia, eu estou sempre disponível lá no Face e no Twitter ou no e-mail, todos os links na descrição. Até a semana que vem com a segunda parte do Twitch Plays Pokémon. Tchau, tchau!